esqueci. São 9 horas de distância. Queria ter um avião para lá ir mais a miúde. Dei cabo da tolerância, rebentei com 3 radares. Só para te ter mais perto, só para tu te dares. E saio agora e vou correndo, e vou-me embora, e vou correndo, já não demora, e vou correndo para ti. Outra vez vim de Lisboa num comboio azarado. Nem máquina tinha ainda e já estava atrasado. Dei comigo agarrado ao ponteiro mais pequeno. E tu de certeza à espera, rebolando-te no feno. E saio agora e vou correndo, já não demora, e vou correndo, e vou-me embora, e vou correndo para ti. Mais um café que a noite já aí vem. Gente como tu é o melhor.

enquanto as armas descansam. Peito rasgado de amor, troa o fardo do tambor. Amor, quão longe tu estás. Amor, quão longe tu estás. Amor, quão longe tu estás. Amor, quão longe tu estás. Amanhã, sabes bem, é sempre longe.